Fecheiro 7. Um dia Mitridates poderá mesmo expulsar de Éfeso os romanos, disse Antípatro calmamente. Mas isso não nos serve de nada aqui e agora. O que podemos fazer para salvar a Anteia? Temos de rezar para que Ártemis seja mais poderosa do que o sacerdote corrupto que fala em seu nome, disse calmamente Eutrópio. Temos de rezar para que o teste de virgindade dê uma resposta verdadeira e que a Anteia seja vingada. Seguiu-se um longo silêncio vindo do jardim. Senti que estava a ser observado e virei-me, deparando-me com Amestris atrás de mim. Precisas de alguma coisa, Romano? Perguntou. Há quanto tempo estás aí? Há tanto tempo quanto tu. Exibiu um sorriso de esguelha. Engoli em seco. Então ouviste tudo o que eu ouvi? Sim. Essa gruta chamada Ortígia, onde fica? Não fica longe da cidade. Tomas a via processional, mas segues na direção oposta ao templo de Ártemis, para sul. Fora das muralhas da cidade, a estrada vira para oeste e sobe um monte íngreme, onde existe um penhasco de onde se avista ao porto. Avança um pouco mais e chegas ao bosque sagrado. E aquela gruta de que eles falaram? A via processional leva-te diretamente até ela. Estou a ver. E por que perguntas, Romano? Encolhi os ombros. O Antípatro diz que devo aprender a geografia de todos os locais que visitamos. Em breve verás onde fica essa gruta. A cidade em peso irá amanhã até lá para assistir à realização do teste. Tinha a voz presa, baixou o olhar. Pobre Anteia, não acreditas que seja virgem? Eu sei que é. A minha senhora e eu não guardamos segredos uma da outra. Ainda assim, receio o teste. Sim, eu também, disse eu. Ouvi de novo as vozes no jardim, demasiado baixo para que as conseguisse perceber, e o ruído dos homens a levantarem-se. Tenho de regressar ao meu quarto. E eu devo ver se o meu amo necessita de algo mais. Vi a descer as escadas e regressei ao quarto. Um pouco mais tarde, ouvi Antípatro entrar no quarto ao lado do meu. O meu velho mestre devia estar completamente exausto, pois, passados apenas alguns instantes, comecei a ouvir o seu roncar através da parede. Levantei-me da cama, calcei os sapatos e coloquei sobre a túnica um manto leve. A porta da frente devia estar fechada, dormindo um escravo ao seu lado. Seria possível saltar da varanda do quarto? À luz da lua, identifiquei um bom sítio para aterrar. Não fazia ideia se conseguiria voltar a subir, mas decidi não me preocupar com isso agora. O salto e a aterragem foram mais fáceis do que eu imaginara. Rodeei a casa até à porta da frente e segui o caminho que tomáramos até ao teatro, a partir do qual não tive qualquer dificuldade em encontrar a via processional. Já tinham sido apagados todos os archotes que no início da noite haviam sido acendidos para iluminar a rua. De acordo com a Mestres, o meu destino situava-se em direção oposta à do templo, pelo que dei a volta e dirigi-me para sul, banhado pela luz da lua. O trajeto desconhecido parecia simultaneamente belo e arrepiante. Passei pelas fachadas elegantes das grandes moradias, pelo ginásio, pelos templos e pelos pórticos das lojas, mas não vi uma única pessoa. A deusa fora gravemente ofendida no dia da sua celebração e o povo de Éfeso estava confinado às suas casas. Receava encontrar as portas da cidade encerradas, mas encontravam-se escancaradas. Um grupo de soldados, entre os quais se encontravam alguns megabitsoe, as primeiras pessoas que vi, conversava a um canto de um dos lados da via processional Debatendo os preparativos para o julgamento que se realizaria no dia seguinte, escapuli-me pela abertura e restringi-me às sombras, seguindo a via processional por uma região de cemitérios e ascendendo em seguida ao monte, onde a estrada começava a tornar-se mais serpenteante e estreita e o pavimento mais irregular. Por várias vezes, entre as rochas e as árvores à minha direita, consegui vislumbrar o porto. O bosque tornou-se mais denso. Os ciprestes erguiam-se sobre mim e o cheiro dos cedros perfumava o ar fresco da noite. Ouvi a corrente de um riacho próximo e suspendi a respiração ao pensar que podia estar no exato lugar onde Ártemis e Apolo tinham nascido. Cheguei por fim a uma clareira no bosque. Do outro lado de um campo, iluminado pelo luar, no meio de um afloramento rochoso, vi a porta de ferro da gruta. Contornei o campo, mantendo-me nas sombras, até chegar à porta. Retirei da túnica uma pequena bolsa que meu pai me dera antes de eu iniciar a viagem. Nela encontravam-se os utensílios que ele me ensinara a usar. Alguns eram verdadeiras relíquias. Outros forjara-os ele próprio. Enquanto outros pais ensinavam aos filhos como negociar no mercado, como construir uma parede ou falar no fórum, o meu ensinara-me tudo o que sabia sobre como arrombar fechaduras. Fiquei aliviado e surpreendido por descobrir que não havia qualquer espécie de guarda à porta. O campo e o arvoredo à volta pareciam desertos. Talvez o local fosse considerado demasiado sagrado para que qualquer mortal ali pudesse permanecer, exceto em ocasiões rituais. Ainda assim, não me atrevi a acender qualquer chama e tive de trabalhar com a luz da lua. Nunca tinha visto aquele tipo de fechadura. Experimentei uma ferramenta a seguir a outra. Por fim encontrei o utensílio, que parecia caber no buraco da fechadura, mas não consegui fazer com que esta cedesse, independentemente da forma como torcia ou girava a ferramenta, até que de súbito ouvi cair um ferrolho e a porta cedeu. O facto de que pudesse estar a cometer um crime contra a deusa fez-me hesitar. Estava prestes a entrar na gruta. Voltaria algum dia a sair? Retirei coragem de algo que o meu pai me dissera. A ameaça de punição divina é muitas vezes invocada pelos mortais em prol dos seus próprios interesses. Deves avaliar sempre essas alegações, usando o teu próprio discernimento. Ao longo da minha vida, fiz das violações das chamadas leis divinas um hábito. E ainda me encontro perante ti, vivo, bem de saúde e em paz com os deuses. Entrei na gruta, deixando a porta aberta atrás de mim, enquanto os meus olhos se adaptavam à imensa negritude. A escuridão no interior da gruta não era total. Aqui e ali, através de pequenas fissuras abertas sobre a minha cabeça, era perfurada por feixes de luz. Comecei a entrever a forma geral da câmara à minha volta e percebi que esta se abria para uma ainda maior, situada mais à frente. Essa câmara era iluminada por fendas que permitiam a passagem de ainda mais luz. Penduradas no teto, a 3 ou 4 vezes a altura de um homem, suspensas por uma corrente de prata, vi as flautas de Pan. Estavam mesmo no meio da câmara e não vi como chegar até elas. Ainda mais à frente encontrava-se uma terceira câmara. Era a mais pequena e a mais escura. Só ao tatear as paredes consegui encontrar uma pequena porta, tão pequena que quase não permitia a passagem de um homem curvado. Tentei arrombar a fechadura, mas deixei cair as ferramentas e desesperei por as encontrar na escuridão. Enquanto apalpava o solo, as minhas mãos encontraram por acaso uma série de objetos incluindo uma faca e um machado que pareciam semelhantes aos que os Megabitsoi usavam para sacrificar animais, e um saco de um material resistente suficientemente grande para acomodar um corpo pequeno. Depois toquei em algo descarnado e pontiagudo, como um chifre que parecia estar preso ao couro de um animal. Gritei e comecei a recuar, batendo com a cabeça numa saliência de pedra. À luz fraca, vi os olhos brilhantes de um animal, muito perto do chão, com o olhar fixo em mim. O meu coração batia violentamente. Que criatura era aquela? Porque não emitia qualquer som. Seria aquele guardião da gruta? Algum monstro com cornos, ali colocado por Artemis para investir até à morte sobre um intruso ímpio como eu? Aos poucos fui-me apercebendo da verdadeira forma daquela coisa que parecia olhar-me fixamente. Tratava-se da máscara da cabeça de veado, que fora usada por Chloé na dança de Actaeon. Peguei nela e levei-a para a câmara maior, onde a poderia examinar com melhor luz. De súbito apercebi-me de que não tinha fechado a porta pela qual entrara. Voltei à antecâmara, fechei a porta e ouvi o ferrolho regressar ao seu lugar. Com o tempo, apanhei as ferramentas que deixara cair e acabei por conseguir abrir a porta da terceira câmara. Senti um vento fresco a soprar-me no rosto. Aventurei-me a dar alguns passos no exterior e deparei-me com um desfiladeiro rochoso coberto por um matagal demasiado crescido. Tratava-se claramente de uma entrada secreta para a gruta nas traseiras. Voltei a entrar na gruta e fechei a pequena porta atrás de mim. Regressei à câmara maior e tentei encontrar um sítio confortável. Não me preocupava a possibilidade de adormecer. Continuava a imaginar que a máscara da cabeça de veado olhava fixamente para mim. De tempos a tempos, também me parecia ouvir mais alguém na gruta, respirando suavemente e produzindo pequenos ruídos. Lembrei-me de mais uma lição do meu pai. O maior inimigo de um homem é a sua imaginação. E garanti a mim mesmo que estava realmente sozinho. Devo ter acabado por adormecer, pois fui repentinamente acordado pelo ruído abafado de mulheres a chorar e pelo som dissonante da música de guizos e de pandeiretas do outro lado da porta de ferro. Estava a decorrer uma cerimónia fora da gruta. As palavras eram demasiado indistintas para que as percebesse, mas reconheci a voz firme de Teótimo, o principal Megabitsus. Ao fim de algum tempo, ouvi a porta abrir-se e depois fechar-se com estrondo. A música no exterior cessara. A multidão quedara sem silêncio. O som de uma rapariga a soluçar ecoou por toda a gruta. Os soluços tornaram-se mais suaves, depois aproximaram-se, terminando num grito abafado, quando Anteia, envergando uma simples túnica branca, entrou na câmara maior e se apercebeu da minha presença. Sob a luz fraca, não me reconheceu e começou a recuar com medo. Anteia, murmurei, sabes quem sou? Conhecemos-nos ontem na casa do teu pai. Sou o Gordiano, o romano que viaja com Antípatro. O seu pânico foi substituído por confusão. O que fazes aqui? Como vieste aqui parar? Isso agora não interessa, disse-lhe eu. A questão é, como podemos pôr aquelas flautas a tocar? Apontei para as flautas de pã penduradas por cima das nossas cabeças. Elas existem mesmo, exclamou Anteia entre dentes. Quando as hieródulas me explicaram o teste, nem sabia o que pensar. Flautas que tocariam sozinhas, se eu fosse realmente virgem. Mas ali estão elas. E eu sou virgem. Isso é um facto. Algo que a deusa sabe, certamente. Por isso estas flautas tocarão a sua melodia. Têm de tocar. Juntos, erguemos os olhos para as flautas. Não soprou nenhum vento divino pela gruta. Aliás, não soprou qualquer tipo de vento. As flautas pendiam imóveis e não produziam qualquer música. Talvez sejas tu o problema? Disse Anteia, fitando-me com um olhar acusador. Como assim? Dizem que as flautas se recusam a tocar na presença de alguém que não seja virgem. E? Tu és virgem, Gordiano de Roma? Senti o rosto enrubescer. Não sei sequer se o termo virgem se pode aplicar a um homem, respondi evasivo, disparate. És sexualmente puro ou não? Já estiveste com uma mulher? Não é isso que está em causa, disse. Estou aqui para te salvar, se puder. E como vais fazer, Romano? Tocando as flautas? E por acaso sabes tocar? Bem, e como pensas poder chegar-lhes? Talvez tu as pudesses tocar, Anteia, se te conseguisses pôr de pé sobre os meus ombros. Sou uma bailarina, não sei tocar música. E mesmo se soubesse, pôr-me de pé sobre os teus ombros não seria a solução, pois não me elevaria o suficiente para chegar àquelas flautas. Podemos tentar. Tentamos. Anteia tinha um bom equilíbrio, o que não era surpreendente numa bailarina, e posicionou-se firmemente sobre os meus ombros. Tenta agarrar as flautas e puxa-as para se libertarem, disse eu gemendo sob o seu peso. Ela era mais pesada do que parecia. Anteia gemeu de frustração. É impossível, não lhe chego. Mesmo que chegasse a corrente que as sustenta, parece ser muito forte. Então, das sombras escuras, fez-se ouvir uma voz. Talvez eu lhes consiga chegar? Ao reconhecer a voz, Anteia gritou de alegria e saltou dos meus ombros. A mestres emergiu das sombras para abraçar a sua senhora e ambas choraram de emoção. Apercebi-me de que a mestres me devia ter seguido até à gruta, esgueirando-se para o seu interior enquanto a porta esteve aberta, escondendo-se em seguida nas sombras. Fora a sua respiração que eu ouvira, na quietude da escuridão. A mestres recuou. Senhora, se se colocar de pé sobre os ombros do Romano e eu nos seus, não tenho a certeza de conseguir levantar as duas, duvidei eu. Claro que consegues. És um romano musculoso, disse a mestres. As suas palavras fizeram-me corar, mas também me deram confiança. E eu? Posso tocar as flautas? Acrescentou. A senhora disse que eu toco como uma ave canora. Do lado de fora, depois do longo silêncio, o som dos lamentos voltou a erguer-se gradualmente. As mulheres soluçavam e baliam. Não ouvindo qualquer música proveniente da gruta, a multidão adivinhava o pior. Anteia colocou as mãos nas ancas e ergueu os olhos para as flautas, como que dando-lhes uma última hipótese de tocarem sozinhas. Suponho que valha a pena tentar, disse ela por fim. Subiu para os meus ombros. E enquanto eu agarrava com força os seus tornozelos, Anteia esticou os braços para se apoiar na parede rochosa. A mestres subiu para cima dela. Pensei que os meus ombros não iam aguentar, mas cerrei os dentes e não disse nada. Ergui os olhos, mas não consegui levantar a cabeça o suficiente para ver o que se passava por cima de mim. De repente escutei uma longa nota baixa, proveniente da flauta de Pan, seguida de uma nota alta. Houve uma pausa e depois, enchendo a gruta, ecoando pelas paredes, uma melodia das mais assombrosas que alguma vez ouvi. O lamento no exterior da gruta cessou, substituído por gritos de maravilhamento. E ouvi a voz de Teótimo, exprimindo uma exclamação de confusão e descrença, talvez. O som estranho e belo chegou ao fim, e mesmo a tempo, pois não teria conseguido suportá-las por mais tempo. Amestris desceu e Anteia saltou para o chão. Cambaleei apoiado na parede e esfreguei os ombros doridos. E agora? Murmurou Anteia. Supostamente a porta deveria abrir-se sozinha, respondi. Se não se abrir, os Megabitsoi têm a chave, disse a Amestris. Talvez sejam eles a destrancá-la? Abanei a cabeça. Não contaria muito com isso, mas não me surpreenderia se o Teótimo se juntasse a nós muito em breve. O que queres dizer com isso, Gordiano? Perguntou Anteia. Expliquei apressadamente que havia uma entrada secreta através da câmara mais à frente e contei-lhes o que queria que elas fizessem. Apenas um instante depois, ouvimos um som vindo da entrada das traseiras e vimos surgir uma luz que desapareceu em seguida com o abrir e fechar da porta. Ouvi um preguejar reprimido e uma exclamação. Por Hades! O machado, a faca, a máscara, onde estão? E depois Teótimo entrou na câmara principal. Numa mão tinha o toucado sacerdote, que devia ter retirado para conseguir passar pela diminuta passagem. Parou bruscamente ao ver Anteia e Amestris lado a lado, olhando em seguida para as flautas de Pan que pendiam do teto. Como entrou a escrava aqui? Perguntou num sussurro rabugento. E por Hades, como conseguiste fazer com que aquelas flautas tocassem? O Megabitsus não sentiu a minha presença. Deixei-me ficar atrás dele, as costas contra a parede, escondido num canto à sombra. A meus pés estavam a faca e o machado, as ferramentas mortíferas com as quais Teótimo tencionara matar Anteia. Eu mudara deliberadamente as armas de local para que o Megabitsus não pudesse pegar nelas ao entrar e para que eu as pudesse usar em caso de necessidade. Teótimo era um homem grande e forte. Tinha, afinal de contas, a constituição de um talhante. E se nos íamos enfrentar, eu precisaria de todas as vantagens a que conseguisse deitar a mão. Contudo, antes de recorrer às armas, quis primeiro tentar outro modo de lidar com ele. Tinha nas mãos a máscara da cabeça de veado. Enquanto a presença das duas raparigas mantinha o Megabitsus distraído, esgueirei-me atrás dele, ergui os braços e coloquei a máscara sobre a sua cabeça. Tinha uma cabeça maior do que a de Cloé, e a máscara cabia mesmo à justa. Empurrei-a para baixo com toda a minha força, usando as palmas das mãos, e consegui sentir o impacto do espigão, pequeno e afiado como uma agulha, preso no topo do interior da máscara, a penetrar o seu escalpe. Tivera um vislumbre do espigão no dia anterior, no templo, quando olhei para o interior da máscara. Se o meu palpite estivesse correto, o espigão tinha sido coberto com um veneno que provocara a morte de Cloé. Os seus movimentos de pânico e medo não faziam parte da sua atuação nem da dança. Eram, sim, o estertor da morte, enquanto o veneno penetrava ao crânio e se espalhava. Depois de a máscara ter sido retirada, a marca da picada, bem como quaisquer outros vestígios de sangue entre o seu cabelo ruivo e brilhante, teriam sido invisíveis para todos, com exceção daqueles que examinassem de perto o seu escalpe. Mas não houvera nem tempo nem motivo para o fazer antes de Teótimo chegar e assumir o controle da situação. Não era de admirar que o Mega Bitsus se tivesse sobressaltado e reagido tão prontamente para arrancar a máscara das minhas mãos quando a apanhei do chão, nem que depois a tivesse trazido para o seu esconderijo, juntamente com os objetos com os quais pretendia pôr fim à vida de Anteia e o saco que utilizaria para fazer desaparecer o seu cadáver. Não subsistia qualquer dúvida de que a sua intenção era aguardar até que a multidão em luto dispersasse e regressar depois à gruta, a seu belo prazer, acedendo à mesma pela entrada secreta e lidando com Anteia. Antes de a matar, a que outras atrocidades planeara submeter o seu corpo virgem? Um homem que matara uma das virgens de Ártemis no próprio templo da deusa, de certo não hesitaria em cometer outros sacrilégios na gruta sagrada de Ortígia. Teótimo era um monstro. Parecia adequado que a arma que ele utilizara para matar fosse agora virada contra si. No entanto, restaria ainda veneno suficiente no espigão para espalhar os seus malefícios por Teótimo? A picada provocou-lhe de certo uma grande dor. Gritou e ergueu os braços freneticamente. Agarrando os chifres, tentou desesperadamente retirar a máscara. Saltou de um lado para o outro, parecendo um bailarino a representar o papel de Actaeon. Correu às cegas contra uma parede, marrando com os chifres. Depois correu contra outra. Em convulsões, caiu ao chão, esperneou e, por fim, imobilizou-se por completo. Ficamos os três a olhar para o corpo sem vida durante um longo momento. Eu mal conseguia acreditar no que acabara de se passar. Nunca antes tinha causado a morte a um homem. Fizera-o deliberadamente e sem remorsos. Ou pelo menos assim pensava. No entanto, fui apanhado por uma sucessão de emoções confusas. Um estado que se agravou quando Anteia agarrou os meus ombros e me deu um beijo na boca. Meu herói! Gritou. Meu campeão! Atrás dela via Mestres, que olhava com fixidez para mim. Estranhamente, o seu sorriso dizia-me algo mais que o beijo de Anteia. Vem, Anteia, disse eu, afastando-me de seu abraço. Não há nenhuma razão para permanecer nem mais um segundo neste local terrível. Consigo abrir a porta de ferro por dentro, usando a mesma ferramenta que usei para entrar. A porta abrir-se-á, tu sairás para a luz do dia e a porta fechar-se-á atrás de ti. A prova terminará, tal como deveria terminar. Então, e tu e a Mestres? Então, e ele? Olhou para o cadáver de Teótimo. A Mestres e eu sairemos pela porta das traseiras. Mais tarde, depois de falarmos com o teu pai, logo veremos o que fazer com o corpo de Teótimo. Assim foi. Mantendo-me escondido, abri a porta de ferro para Anteia passar e voltei a fechá-la. Atrás da porta, ouvi o grito de alegria de Eutrópio e os vivas da multidão.